Só para lembrar elas. Boa noite, usuárias de lança. Papita tocando, você bandeira. DJ Douglas, é ele de novo, velho. Você bandeira, é ele de novo, velho. Ela queria baforar, na hora do sexo. Eu comprei lança pra ela, porque ela é meu pente certo. Mas ela não larga a lata, tá parecendo criança. Tá numa brisa, tá batendo onda. Porra, até na transa, você não larga o lança. Na brisa que é bom, nós japonesinho, senta pra caralho, anda fumar comigo. Senta pra, senta pra caralho, senta pra, senta pra caralho, anda fumar comigo. Senta pra caralho, anda fumar comigo. Eita, vamos entrar dos bailes, só mandelão. Baforar, na hora do sexo. Eu comprei lança pra ela, porque ela é do perfeito. Mas ela não larga a lata, tá parecendo criança. Tá numa brisa, tá batendo onda. Porra, até na transa, você não larga o lança. Porra, até na transa, você não larga o lança. Porra, até na transa, você não larga o lança. Porra, até na transa, você não larga o lança. Na brisa que é bom, nós japonesinho, senta pra caralho, anda fumar comigo. Senta pra, senta pra caralho, senta pra, senta pra caralho, anda fumar comigo. Senta pra caralho, anda fumar comigo. O Diaba aqui tá tocando, isso é Mandelão. DJ Douglas.